Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Apoiar os cidadãos mais desprotegidos na área da saúde e da educação é um dos objetivos da Santa Casa da Misericórdia. Para conhecermos o trabalho que tem sido desenvolvido no Seixal, temos hoje em estúdio o reitor da Santa Casa da Misericórdia do Seixal, Edison Dias, e a entrevistadora habitual Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Que trabalho tem desenvolvido a Misericórdia no Conselho do Seixal? A Misericórdia do Seixal, inserida no espírito das Santas Casas a nível nacional e que tem 500 anos de existência, tem desenvolvido atividades nas diferentes áreas. A área da saúde foi a área fundamental ao longo de mais de 400 anos. Só ultimamente, nos últimos 30, 40 anos, é que as Misericórdias enverdaram por outros caminhos que não a área da saúde. Mas no caso da Misericórdia de Seixal, a área da saúde tem sido e foi e continua a ser uma área determinante. Basta lembrar que no Conselho de Seixal o único serviço que durante muitos anos existiu na área da saúde foi na Misericórdia. O Centro de Saúde de Seixal existiu na Misericórdia. E foi a partir da Misericórdia que se foi fazendo outras atividades, outros focos que a partir daí se desenvolveram no Conselho, porque o Conselho cresceu, o Conselho desenvolveu-se muito nos últimos anos, e daí a abertura para outros locais do Conselho e a independência das outras atividades de saúde. A Misericórdia, na sua essência, manteve um programa ainda na área da saúde, que continua, com alargamento neste momento com as preocupações para a área dos continuados. Temos um programa e uma candidatura em curso para a área dos cuidados continuados e integrados, e é neste espírito de intervenção e de continuação de intervenção na área da saúde que vamos mantendo o espírito essencial da Misericórdia. E nesta área, quais as principais necessidades que identifica no Conselho? No Conselho de Seixal, para uma população de 170, 180 mil, claro que as necessidades são muitas. Na área da saúde, em concreto, porventura, ainda mais alguns espaços físicos para a prestação de cuidados na área dos cuidados de saúde primários, essencialmente, as necessidades de técnicos da saúde para colmatar esse crescimento da população. Calcula-se que haja necessidade significativa de médicos e de outros técnicos, não apenas de médicos. O número de médicos em falta relativamente ao rácio é significativo. Não tenho os números exatos, mas será de 30 médicos em falta aqui para o Conselho de Seixal. Independentemente da necessidade pontual que há em relação a espaços físicos concretos para o desenvolvimento dessas atividades no âmbito dos cuidados subprimários. Primeiro ponto. Segundo ponto, um concelho desta dimensão, um concelho com 170, 180 mil habitantes, um concelho que, embora jovem, mas que vai tendo problemas significativos em termos de patologia clínica entre os seus habitantes, num processo em que o Garcia de Horta está esgotado, quer no sentido das urgências, quer no sentido dos serviços clínicos que presta. Haverá aqui toda a imperiosidade da criação, da construção, da edificação de uma área, de um equipamento, de um hospital no Conselho de Seixal, para responder a estas necessidades que são prementes na população do Conselho. Enquanto membro da Comissão Diretiva e coordenador do Projeto Seixal Saudável, a Santa Casa é um parceiro fundamental na promoção da saúde e do bem-estar no Conselho. Quais têm sido para si os frutos desta parceria? Desde a primeira hora que estamos no projeto Seixal Saudável, a Misericórdia é uma instituição de cariz concelhio, né? Desenvolve as suas atividades em todo o Conselho do Seixal, em todas as freguesias do Seixal, e tem vindo a tentar construir neste espírito de Seixal Saudável, dos projetos de Seixal Saudável, de uma vida mais saudável. Em que pontos? A área do desporto tem sido uma constante na sua estratégia de desenvolvimento dos jovens. Trabalhamos com jovens das zonas e das áreas das populações e dos bairros mais problemáticos, e temos vindo, através do desporto, criar as condições da integração social. E neste sentido, o desporto, não apenas para o desenvolvimento físico psíquico das pessoas, dos jovens, dos adolescentes, mas também aqui como um processo e um meio da melhor integração social. E este aspecto é fundamental para o desenvolvimento das atividades que fazemos junto de populações mais problemáticas. Associamos à atividade desportiva o aspecto cultural, no sentido de que o jovem, o adolescente, ao participar nas suas atividades físicas, como lúdicas e não apenas, terá que ter a responsabilidade de continuar a desenvolver os seus estudos escolares. Esta ligação, ato cultural, ato desportivo, num processo de alargamento e de continuidade de inserção social, creio que é uma estratégia que os frutos estão à vista. Basta lembrar que no Seixal fizemos, o ano passado, o campeonato de futebol de rua. Estamos, neste momento, está a decorrer o campeonato de futsal interdistrital, Distrito de Setúbal, Distrito de Lisboa, e a preparação para o campeonato de futsal a nível nacional. E este fenómeno de continuidade, este fenómeno participativo ao longo do ano, tem vindo a dar frutos neste aspecto que nos preocupa da inserção social. Boas práticas da Santa Casa da Misericórdia do Seixal para promover a inserção social. É assim que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para conhecer o Agita Seixal. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.